35, bom voo. Será 35, obrigado. Mike, Golf Mike, prossegue até a 35. É corredor forte, até 20 milhas, 20 milhas de Salvador. Aciona transponder 0171, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 612. Fora do sol. Ai, que grata. Caso desça para 2000 pés, o ajuste 1016, reporte localizador. Responde. Correto, Índia Romero Alfa, chama 2186, acionamento táxi de decolagem, ajuste 1016, bom voo e bom dia. E aí, informação? Whisky Tango Kilo, desça para 2000 pés, o ajuste 1016, livre LF, coteja. 2000 pés, o ajuste 1016, acionando livre LF, Tango Kilo. Controle Salvador, muito boa tarde, o Oceaner 61140, decolou, se escuta. Oceaner 61140, contato radar na decolagem, voa para o 350, sai da PUCA. 350, PUCA pode voar Aracaju da presente, senhorita, por gentileza? Autorizado Jamo, inicialmente, o Aracaju fica na, já na área do centro. Direto Jamo, 61140. O Mike Delta só confirmando, vai prosseguir para Veracruz, mil pés. Mil pés, Veracruz autorizado, dá no 7 direita, ingressando litoral sul, corredor Axé 0125, controle 119, decimal 35, torre 1186, Mike Eco Delta. Mike, 500 pés, litoral. Alemã tem 10, 5595. Táxi decolagem, ajuste 1016, tem um bom voo e bom dia. Mike Eco Delta, bom dia, ciente do acionamento, chame para o táxi. Bom dia. Direita 219, daqui a pouco. Aeronave na escuta do controle Salvador, informa que no momento Salvador é operar visual com chuva leve sobre o campo. 1-0, vento 130 graus, 08 mais. Livre decolagem 1-0, 35, 595. É pra que horas até o Cazulum? Juliette 5, obrigado. 9. É 5. Afirmativo, saiu pronto. Gente, completo final ILS X-Ray, torre 118,6, bom pouso. 118,6, gráfico, bom dia. Oi, Salvador, muito bom dia para Patanga de Tranquilo. Pime? Papatango, Whisky Tranquilo, estabilizado no localizador. Solicito cancelamento para pouso na 17, confirme que autorizado. Ok, gente, cheque rádio, informo que está muito baixa a transmissão e eu entendi que o senhor solicita o cancelamento. Afirmativo e pouso na 17, tranquilo. Confirme? Afirmativo, cancelamento e pouso na 17, tranquilo. Seja, então agora o senhor vai coordenar com a torre. Ah, desculpe. Zero no meio. Torre Salvador, Papo Tango de Tranquilo. Decolar 202, controle 1 no 935, bom voo. 1935, 5595. Whisk que tango quilo na escuta da torre? Não entendi, confirme a transmissão, uísque tango quilo. Afirmativo, solicito cancelamento para pouso na 17, uísque tango quilo. Ok, gente, tá visual com o campo, uísque tango quilo? Afirmativo, totalmente visual. Uísque tango quilo, cancelado ao 03, base pela direita 17, reporte final. Reportará final da 17, uísque tango quilo. Zulu negativo, ok? Ainda o senhor decolar da presente posição, negativo, aguarde. Negativo, já tenho, porém tem um tráfego prosseguindo para o setor, aguarde. O acionamento é por sua conta em risco. 5595 cruzando 2200 pés, ascendendo 140, na sua escuta. 5595, contato radar, Subaru 140, dá presente, voe Coral. Presente Coral, 5595. Diga, que é da Terra. Tem 40? Queco Delta ajusta no 0 no meio com o número 2, reporte com espera. Quilo Quebec Serra 0123, controle 119, decimal 352186. Tango quilo, já girando base pela direita da 17, contra embarcar travada. Tango quilo, livre pouso no 7, vento no 00 grau, 05 nós, pista molhada. 7 graus, Tango quilo. 1270, assina identificação, autorizado chegada a bom fidência para 4 mil pés, ajuste 1016. 4 mil, 1016, ajuste. Gol 1270 na bom. Um momento, vou checar, Mike é com o Delta. Hotelas Cazulu na escuta. Ok, reporte quando pronto. Alternativa no 3365, bom voo. 3365, 3365, obrigado, bom domingo. 6, táxi até o ponto de espera. Observador, o gol 1260, centro de informação, quilo 370 para Recife, por gentileza. É o 390 para a melhor cidade do planeta, copia ou aguardo 370, gol 260. Copia. 390, Recife, gol 260, Upper Whisky 58, Aerovia. Cola tá 1-0 com curva esquerda na subida Puca, transição Caju, aciona 5544, controle 119, decimal 35 e a torre 118, decimal 612, agora 260. Eu não consigo, pé, tá um forte shadow fundo, você pode pedir autorização, por gentileza. Repito, Gondor 260, Recife 390, é o Peruísque 58, decola da 1-0 com curva esquerda na subida Puca, transição Caju, aciona 5544, controle 119, decimal 35. 390, Peruísque 58, é da Puca, transição Caju. O transfone 5544, controle 11935, 11860, torre ou gol 1260. Tá confirmando a subida? Puca. Firmo, Puca, transição Caju. Puca, Caju, 1-2-0. Correto, portão 3, chame pronto, pushback com 1-0-1-5, agora 1015 no altímetro. 1015, gente, reportará quando pronto, posicionamento, 1-2-0. Cazulu na escuta. O hotel Cazulu tá fora de sala. Ok, gente, acione 0110, confirme intenções do voo. Sobrevoo em Tinga, senhora. Ok, ciente, sobrevoo em Tinga, reporte Correção, chame o controle já em 1935, ok? É, vai ser próxima à cabeceira, próxima à torre, senhora. Ah, ok, então mantenha a frequência e reporte para regresso. Reportará para o regresso. Posterior, eu irei para a praia do Flamengo, prosseguir até o farol da barra, mas eu chamarei a senhora assim que liberar. Ok, ciente, hotel Oscar Zulu. Alfa Vitor Juliette, ciente, continue a aproximação no 7, reporte 2 milhas fora. Reportará em 2 milhas fora, Alfa Vitor Juliette. Mike Eco Delta, prossiga até o ponto de espera, aguardando para ingresso no 7. Sol Salvador, bom dia, Azul 4235. Está sentindo informação, quilo, autorização, Rio de Janeiro 360. A grama é por sua conta em risco, ok? Reporte quando pronto. Prepare a subida da El Leda Bridge, isso. Da El Leda Bridge é subida. Da El Leda Bridge, aguardando cópia azul 4235. Está pronto para a decolagem, Índia November Alpha. Índia November Alpha, livre decolagem 17, vento 15, 0 graus, 07 nós. Livre decolagem 17, Índia November Alpha. O Delta Lima mantém no 7. Eco Delta, a linha e mantenho no 7. Ok, ciente. Quilo Quebec Celsius é o número 3, ok? Bom, é o hotel Oscar Zulu, tá mantendo a posição. Hotel Oscar Zulu, confirme a sua posição. Tá no setor norte da torre, senhora. Vai manter a baixa altitude aqui. Ok, mas o senhor mantém o través norte da torre, ok? Sem interferir com a final da 17, tem um tráfego aproximando. Tá ciente, tá através norte da do aeródromo. 235, pronto, cópia. 210, controle 11935, bom voo. Vai curvar à esquerda e vai transferir para o controle antes de efetuar o cruzamento do campo, senhorita. Ah, ok. O senhor vai prosseguir corredor forte. Prossiga via litoral, reporte livrando a 1028. Seguir via litoral, reportará livrando a 1028, Índia November Alpha. Mike Eco Delta tem livre decolagem, um vento 160 graus, 05 nós. Autorizado Rio de Janeiro, nível 360, decola dando zero, curva direita, saída da El, Leda Bridge, 5547-1935, Autor Zulu 10, conforme o rotação de voo azul 4235. Então, último e pronto, pushback, azul 4235. Vai chamar. Paulo Salvador, gol 10-15, posição número 4, pronto para o pushback, acionamento. Número 2 no setor, gol 10-15, aguarde. 0-0-5. Pô, eu tô longe da 17, já tô mais ou menos na meia milha afastada. Mas tudo bem, tô afastando. Ok, afirmativo. Se afaste, mantenha pelo menos 2 milhas da final da 17, aguardando instruções. 2 milhas, vai se afastar, 2 milhas. Ok, Alfa Vitor Juliette, autorizado prosseguir a final da 17, procedimento de descida normal, informo que tem um helicóptero final de 2 milhas, mais ou menos ali, Estrada do Coco, ok? À sua esquerda. Reporte quando visual com o mesmo. Reportará visual com o mesmo e continuará a descida Alfa Vitor Juliette. Consciente, mantenha. Torre, o Mike Eco Delta já decolou, livrou o eixo da 17, autoriza chamar o controle? Afirmo, 9935. Tá. Trigo, Papa Romeu Lima, controle, prossiga. 10028, transfere agora para o controle 11935. A Ainda não, ok? Mantenha a minha frequência aguardando instruções. Índia, November Alpha. É, mantenha a frequência da torre, aguardando novas instruções. Índia, November Alpha. Meu triplo papá, Romeu Lima. Intenções. Só para voar a região ali de Utinga, senhora, a baixa altitude. Ok, ciente, está autorizado o regresso. Tá iniciando, Zulu. Gentileza, só confirmar nós teremos o número 2 para funcionar? Temos, só mais uns 30 segundos, a liberação à retaguarda. Ah, muito obrigado. Estamos cancelando então Vera Cruz para prosseguir para Maraty. Gente, autorizado direto de China, 1000 pés, reporte 20 milhas, Delta. Então, bom voo e bom dia, bom 260. Essa para 1 no 1500 pés, com referências visuais, o ajuste em Salvador no 0 no 5, reporte Paripe. Santos, Pantera 2826, bom dia, Hugo 1260. Fitango Filo, ingresso no 7 e segue o Alfa Vitor Juliette. Mike. Controle Salvador, bom dia, é o Azul 4060. Mike, Golf Mike, controle. Azul 4060, assina identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantém o 050. Assina identificação, Mari para o 050, Azul 4060. Papá, papá, Mike, Golf Mike. Controle de Salvador e Papa Romeu, Índia November Alpha, ingressando corredor forte a 1 no meu pé. Índia November Alpha, 1000 pés, corredor forte, prossegue para 20 milhas após regresso? Afirmativo, 20 milhas após regresso. Entendi. O Mike Golf Mike, controle de Salvador? O triplo Papa Romeu Lima, controle? Apenas para informação, temos uma aeronave, um Robson 44. Está no corredor Axé, sem contato com o controle e sem contato com o radar. Estava mantendo o 500 pés, o Mike Golf Mike indicativo. Gente, se puder retomar a ponte e solicitar que o mesmo volte à frequência do controle. Bem, eu vou no 2, venha 0, bom dia. Vou no 260, Alinda, coluna 0, vento agora 190 graus, 049. Alinda, cola 590, vou no 2, mesa. Eu vou no 2, 70 para prosseguir. Sim, esse triplo papá Romeu Lima, mantendo separação com o tráfego, não tenho no radar. O triplo papá Romeu Lima, 500 pés, reporte no farol da, no ciclo azul. Baixa mais do Sul, Romeu Lima. Vou no 270 para prosseguir. Cholo, bom dia, o TAN 3895, centro da informação Lima, autorização Guarulhos. Tango Hotel, Oscar Zulu. Prossiga. Está autorizado cruzado o setor norte para o sul, vai via litoral. 200 pés até fora da barra. Aguarde, mantenha o setor aguardando. É, manter até o setor, Lúcia. Afirmo? 0 grau, 069. Mike Golf Mike consegue copiar o controle? Afirmo. Confirma posição? Ah, sim, está à frente do Papa Romeu Lima? Afirmo. Sente, retorno a Salvador, reporte para o Iguaçu, My Golf Mike. Mike, Maratona de Parque do Iguaçu. O Romeu Lima está visual com o My Golf Mike à sua frente? Afirmativo, senhora, está seguindo na retaguarda do My Golf Mike. Sente, o My Golf Mike, cheque, transponder, não recebo. 0114, posição normal. Ok, 0114, normal. Sim, na vertical do farol. Pode estar boa, dá pra até a praia de Flamengo, senhora? E seguir abaixo do estúdio até o Itapuã? Confirme, não entendi a intenção. Cruzar a torre e já prosseguir da praia de Flamengo até a farol da barra, abaixo do estúdio. A praia do Flamengo. Tá visual com o tráfego que acabou de decolar, os dois tráfegos. O do farol de Itapuã, o My Golf Mike e o Triple Papá Romeu Lima. Ciente do tráfego, porém não visual, Sierra. 935, bom voo. 1935, no 200, obrigado. Aparelho Salvador, Diogo 19, Diogo 260, decolado, passa 1800. Vigilando 1400. Radar 390, Puka, Gono 260. 3x0, Puka, no 260. My Golf Mike agora visual com quilo Quebec Serra. Negativo. Gente, confirma a posição do My Golf Mike. Está acionado o código posição normal? Posição normal, 01 no 4, está passando através do aeroporto. Gente, o My Golf Mike, 500 pés, aposto que faça. Salvador, bom dia, Papa Tango, Rita, nosso hotel. 3895. 3895, Guarulhos, nível 340 autorizado, aerovia Presulo 44. Decolou da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Eudes. Aciona 5553, controle 119, decimal 35. É o Vitor Costa Hotel, cidade Campina Grande para Salvador, mantendo 080 no momento a 61 milhas. Confirma aeronave? Papa Tango, Vitor Oscar Hotel. Identifique, Vitor Oscar Hotel. Hotel identificou. Gol no 270, chame torre 118.6, bom pouso. Obrigado. Papa Salvador, Papa Romeu, Charlie Alfa Tango. Aguarde, Charlie Alfa Tango. Confirma a nave no, na decolagem da 17. Azulu mantendo 500 ou 1000 pés. Confirme. Consigo copiar, eu só entendi o sobre o mar. Gente, o hotel Oscar Azulu informa dois tráfegos agora na sua posição de 12 horas. Está agora 5 milhas à sua frente. É o Triple Papá Romeu Lima e o Mike Golf Mike, ambos mantendo 500 pés. Autorizado, vamos 200 sobre o mar e vai manter a separação com ele. Gente, o hotel Oscar Azulu inicialmente 500 pés mantendo-se sob o mar e separação com os tráfegos mencionados. Controle, Salvador, Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, prossiga. Dá pra ver, senhora, solicito cancelamento para prosseguir direto Siri no 045. Inicialmente, vai modificar da presente aquilo que é Becerra? Afirmativo. Afirmativo? Positivo, senhora. Afirmativo. Modificando da presente. Gente, plano modificado 1-1-4-2-1, inicialmente, foi suba para 2.500 pés. 2.500 pés, senhora. Controle, o Papa Romeu Lima já na vertical de Itapuã, já visual com a aeronave sentido contrário. Gente, o Triple Papa Romeu Lima aguarde troca de frequência. Aguardando, mantendo espera em Itapuã, Romeu Lima. Controle, está autorizado a estrela de Siri para Serra, direto? Não, para 2.500 pés para treinamento. Mantenha 1.000 pés, vende a November Alpha inicialmente, aguarde a atenção. Aponte, está presente a 2.500 pés, o Charlie Alfa Tango, mantendo 500 pés, ainda não recebo no radar, na flor do farol da barra, aguarde para 200 pés. Ah, vai manter o transporte 0177, tá? Controle, está autorizado para o AD inserir para o quilo tabaquiana? O Michael, my controle. Prossiga. Mantendo separação ainda com o Triple Papa Romeo Lima, o Mike vai na proa do, inicialmente do Farol da Barra, aguardando para chamar a torre. Farol da Barra? Afirmativo, fazendo um 180, o Mike. Mike. Triple Papa Romeo Lima, chame torre, 1186. 1186, Lima. Trip 5595, serviço da terminado no 40, chame controle Ilhéus no 201. 201 com Ilhéus, 5595, muito obrigado, até daqui a pouco. Pode estar prospecto 2000 para 5460. Confirme quem chamou a torre. Triple Papa Romeo Lima, senhora, bom dia, está na vertical de Itapuã fazendo espera para pouso na bata. Ok, o senhor já está ciente do helicóptero ao lado? Afirmativo, está visual. Ok, Papa Romeo Lima, prossiga a pátio da bata, o vento 170 graus, 079. Autorizado pátio da bata, Papa Romeo Lima. Suba para o 360, saída da El, gol no 015. Sente na Dael, subindo para 360, gol no 015. Controle, Vitor Alfa Hotel. Correção, por se prossiga. Controle, Vitor Alfa Hotel. Vitor Oscar Hotel. Está em contato radar agora exatamente a 49 milhas de Salvador, na proa de Bonfim, para interceptar a chegada, reporte no ideal de defesa. Hotel. Controle, é o Michael Mike. Sossiga. Ok, Raposo, transferido a torre. Sente, a torre e solicitou que o Michael Mike efetuasse espera no farol de Itapuã, aguardando para prosseguir. O Michael Mike e Itapuã inicia espera. Mike. Confirma na nave acionado código 01709 milhas em Salvador. É o Charlie Alfa Tango, Charlie. Sente, eu confirmo o destino do Charlie Alfa Tango. Constatou. Está mantendo 500 pés, corredor Bonfim, achando. Sente, ingresso no corredor Bonfim a 500 pés, apenas confirma, Papa Tango, Charlie Alfa Tango? Papa Romeu, Charlie Alfa Tango. Sente, 500 pés, corredor Bonfim, reporte no farol da barra. Reportará, Charlie Alfa Tango. 2500, Índia November Alfa. Autorizado 2500, Índia November Alfa, da presente. Vitor Alfa Hotel, pronto para a descida. Mike Off Mike, agora chame torre, 1186, tem uma pousa. Mike. Mike, bom dia. Mike Off Mike, confirma intenções. Bate sempre direto, se possível. Vento no 50 graus, 069, reporte no solo. Mike. Fala você. Mike, acordado, prossiga. Toca. Bianca, Oscar, prossiga. Decolado Cia Aeroporto, afastado 3 milhas e meia do campo, senhora. Intenções é seguir para pouso no hotel Desville. Bianca, Oscar, fora da barra. Confirme, o senhor já está decolado, confirme? Afirmativo. Decolado do Cia Aeroporto, afastado 3 milhas e meia do campo, intenções do Desville. O senhor deveria ter chamado para a decolagem, ok? As outras vezes foi informado ao Yankee Oscar, poderia decolar e chamar após a decolagem. Ok. Mantendo 3 milhas e afastado, solicito autorização para cruzamento e pouso no devido. Mantenha a posição, vou checar. Sim, já. O Papa Romeo Lima, eu tô ciente do seu solo, ok? Coro 260, obrigado, bom trabalho. Controle, gol no 015, desvio à esquerda, 15 graus para evitar formações. Confirme o gol no 015. Pula novamente do tráfego que se encontra no setor norte, helicóptero. Tango, Yankee Oscar Oscar. Yankee Oscar Oscar, confirme o horário da sua notificação. 1415, senhora. Ok, mantenha o setor, vou checar no sistema. Toma tempo. O Vitor Oscar Hotel irá pousar na 10 ou na 17? Se possível, 17. Sente, então inicialmente mantenha essa proa descida para 4 mil pés, reporte para mudança de plano para regras de voo visual e indecida e mantenha a proa da rotatória. Ok, também tem, senhora, para agilizar aqui o procedimento? O Ian que Oscar, Oscar, eu falo que eu não tenho a sua notificação no sistema, e aí? Olha aí,